Olá, o meu nome é José Maria Pimentel, sejam muito bem-vindos ao 45 Graus. Este episódio tem o apoio do Departamento de Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária da União Europeia, DG ECHO. Este é o terceiro episódio desta série com a DG ECHO, em que ficamos a conhecer o trabalho que a União Europeia tem feito nesta área. No primeiro episódio, para quem ouviu, falámos do braço da proteção civil, nomeadamente o mecanismo de proteção civil europeu que atua numa série de países em combate, por exemplo, a cheias, incêndios e outros fenómenos naturais. No segundo episódio, falámos de ajuda humanitária, sobretudo focado em intervenções na área da saúde. Estas duas áreas, a proteção civil e a ajuda humanitária, são tecnicamente diferentes, mas na prática muitas vezes sobrepõem-se, porque o tipo de desastre, o tipo de catástrofe em que é preciso intervir, tem muitas vezes tanto causas naturais como causas humanas. E, aliás, isso é algo que vamos falar no episódio de hoje, o terceiro episódio desta série, que é sobre preparação para catástrofes, e que podem ter, precisamente, uma componente natural, mas também uma componente causada pelo homem. A preparação, aliás, é talvez o aspecto mais importante de todos, e por isso é que chamei este episódio Mais Vale Prevenir do que Remediar. Porque é a melhor forma de minimizar a prazo o impacto das catástrofes, o impacto dos desastres, é basicamente assegurar que os países estão preparados da melhor forma para quando eles ocorrerem. O convidado deste episódio é Álvaro de Vicente, estou a dizer o nome assim porque é espanhol, é diretor do Gabinete Regional da DG ECHO para a América Latina e Caraíbas, onde supervisiona a resposta humanitária da União Europeia na região. O Álvaro tem uma experiência humanitária muito vasta, passando pela América Latina e Caraíbas, a região onde está atualmente, mas também na Ásia e mesmo em África. Nesta nossa conversa, começamos por falar então da importância da preparação para catástrofes, dos diferentes tipos de desastres em que eles intervêm, falámos sobre o modo como, concretamente, a União Europeia ajuda os países na sua preparação para os desastres, falámos também de um aspecto muito importante nesta área, como noutras, que é como é que se mede o impacto, ou seja, para lá dos fundos que são gastos, para lá dos recursos que são gastos, como é que se mede o impacto real das ações que se toma nesta área. E falámos de uma série de casos concretos da experiência do Álvaro, alguns onde a ajuda na preparação para desastres conseguiu fazer a diferença e outros onde nem tanto, por alguns desafios mais estruturais. Falámos, por exemplo, de casos no Brasil, do Peru e do impacto do furacão El Niño. Falámos da Colômbia, falámos da Venezuela e falámos ainda da Bolívia, onde o Álvaro partilhou uma história incrível. É mesmo no final, portanto não vou fazer spoiling, mas é uma história incrível da importância que pode ter a preparação para desastres e que ele testemunhou na primeira pessoa. Já agora, uma correção que o Álvaro me pediu para fazer, ele refere que o sismo do Haiti foi de 6.7 na escala de Richter, na verdade foi ainda superior, foi 7.2. O Álvaro, como disse, é espanhol e portanto não é nativo de português, mas resolvemos fazer a conversa em português porque ele fala bastante bem português. Eu diria que não está nos 100%, mas estará aí nos 98%. E, portanto, fora uma ou outra palavra que a pessoa não entenda à primeira, eu acho que a conversa se percebe perfeitamente bem. E, além disso, o Álvaro é um excelente conversador e um contador de histórias, como vão perceber. E, portanto, este foi um excelente episódio. Vamos lá. Álvaro, muito bem-vindo ao 45 Graus. Bom dia, boa tarde, muito obrigado. Bom dia para ti no Panamá, aqui já é voltado. Sim, é verdade, sim, aqui é tarde já no Portugal. Isso. Aqui é dia. Boa. Olha como é que isso está aí no Panamá. Está bom, está a aquecer, mas está bom, é tranquilo. Agora, hoje. Tu aí, nesse escritório regional da DG ECHO, vocês têm responsabilidade por que regiões ou por que países? O escritório regional tem responsabilidade sobre toda a América Latina e o Caribe. Então, todos os países do Sul América, América Central e os países do Caribe também. Então, boa. Estamos a seguir algumas crises humanitárias, como a crise do Venezuela, do Colômbia, do Haiti. Uhum. Mas também nos países onde que não tem crises humanitárias persistentes, como pode ser, tem casos de emergências, urgências, não? Como pode ser Chile ou a Peru ou Equador que tem. Ah, ok, que tem problemas mais pontuais, né? Mais pontuais e menos recorrentes. Ok, boa. Na verdade era exatamente sobre isso que eu queria falar, porque este já é, como sabes, o terceiro episódio que eu faço sobre estes temas, e já falei aqui do papel da União Europeia na ação humanitária, já falei do papel da União Europeia na proteção civil um pouco por todo o mundo, que são dois mundos que se cruzam, e aí estávamos sempre a falar de responder a desastres, responder a epidemias, responder a conflitos, não é? E falámos en passant, mas nunca diretamente, de algo que é importante para, e aliás em certo sentido até o mais importante para assegurar que os países que estão a ser ajudados têm capacidade para responder a esses desafios no futuro e no limite tornarem-se autónomos, que é ajudá-los a prepararem-se para essas catástrofes, para esses desafios, não é? E no fundo é aí que tu entras, na América Latina e no Caribe, e outras pessoas noutras regiões do mundo, não é? Mas esse é um papel importante porque a prazo é isso que permite os países ganharem autossuficiência, não é? E serem capazes eles próprios de não só minimizar a probabilidade desses desastres ocorrerem, mas também responderem-lhes melhor, não é? É isso porque a ECHO, a Direção-Geral de Ação Humanitária da União Europeia, o principal orçamento de resposta humanitária, de assistência, mas tem uma reflexão de dizer cada vez tem mais necessidades, mais requerimentos de fundos para poder responder, mas isso pode ser reduzir muito se as comunidades, os países que estão a sofrer estes desastres, estas crises, podem responder eles mesmos. Diretamente. Tem uma reflexão que uma vez disse um amigo, que o vizinho é a primeira pessoa que vai te ajudar no caso de um desastre, uma crise. É o teu vizinho. É verdade. Então, se o teu vizinho está preparado já, teu alcalde ou que está a trabalhar na tua comunidade, na tua cidade, pode responder o primeiro, é isso que vais precisar de menos depois. A única forma, porque nós estamos a dizer que ajuda humanitária para salvar vidas, mas a forma mais eficiente de salvar vidas é que tu estés preparado para responder ou para evitar. Exato. Isso que acontece. Então, se uma pessoa sabe que tem que evacuar um prédio quando está a chegar um terremoto, por exemplo, essa vida vai se salvar. Se não, se ele fica lá, prontos, podemos fazer muita ajuda humanitária, mas a vida já... Sim, estragada, vai chegar tarde, então, sim. Isso. E esse é um exemplo engraçado, esse exemplo que tu deste, porque... Nem sequer é um exemplo que envolva recursos materiais ou tecnologia, não é? É só informação, não é? É só saber que tem que se evacuar o prédio. É tudo, sim. Sim, é verdade. Tem que trabalhar lá, mesmo na tecnologia, mas também que as pessoas têm que saber o que significa um desastre, o que têm que fazer nesse momento. Com quem têm que falar, que isso é importante. Porque podes ter muita tecnologia, mas se as pessoas que estão afetadas nos bairros não estão a saber o que essa alarma está a querer dizer, não sirve também não. Sim. E vocês têm uma definição de catástrofes, de desastres, ampla, não é mais ampla do que possa parecer, porque não são apenas desastres naturais, como terremotos, como cheias, furacões, fogos, não é? São... Vocês incluem aí também desastres causados pelo homem, digamos assim, não é? Sim, é verdade. Bom, a primeira coisa é que os técnicos de preparação a desastres estão a dizer que não existe o desastre natural. Porque o desastre natural vai afetar uma pessoa só quando, por exemplo, se tu estás a ficar num prédio que não está preparado para terremotos, então claro. A tua vida está em risco. Se uma cidade não está planificada corretamente para suportar inundações, está perto de um rio, então é que essa planificação está a provocar o desastre. Porque inundação vai acontecer, terremoto vai acontecer, mas não necessariamente o desastre. Podes comparar, por exemplo, no mesmo terremoto, 2010, um terremoto de intensidade 6.7 no Haiti, foi miles e miles de mortos. Um terremoto muito mais forte no Chile, grado quase 9, não tive praticamente mortos, sobre 500 somente do tsunami. Então, podes ver que o desastre também é mais... Esse é um bom ponto, esse é um excelente ponto. Desculpa interromper-te, mas estás aí a fazer um ponto muito interessante, aliás é uma coisa até que eu costumo falar em formações de pensamento crítico, costumo dar que é um caso em que tu tens mais do que uma causa que interagem, não é? Tens a causa do desastre natural, no caso do terremoto, mas depois isso interage com a capacidade que o país tem, não é? E no limite, tu podes ter um terremoto muito violento que acaba por não ter quase consequências porque o país está bem preparado, ou até podes ter um terremoto que não é assim tão violento, mas por falta de capacidade tem um impacto... Tem número de vidas muito maior. Sim, no capacidade para responder, mas também a vulnerabilidade das construções que estão mal feitas, os estándares, etc. Claro. Exato. Por exemplo, quando eu estou a visitar, sempre está a acontecer isso, quando estou a visitar áreas afetadas por terremotos, pude ver que, por exemplo, no Jakarta, na Indonésia, era muito claro que as casas, os prédios que estão construídos com sistemas tradicionais, não estão afetados. Isso... Os prédios construídos recentemente, com cimento e tudo isso, que tinha estragados, mas tinha os teitos muito pesados e tudo isso, mas as casas tradicionais de madeira e palma e tudo isso, estavam como se nada tinha acontecido. Então, é o que é interessante. O desastre não é completamente natural. É um interessado do que o homem está a construir e o que a natureza está a fazer. Mas pronto, é verdade que quando nós falamos de desastres, catástrofes, temos diferentes... origens, não? Muitas vezes estamos a falar que a natureza, a origem, que está a fazer o terremoto, inundações, cheias, enchentes, deslizamentos de terra e terremotos, causas geológicas, epidemias, etc. Não? Uhum. Depois temos também desastres que são ambientais, mas não climáticos, mas que são provocados pelo homem também, como pode ser, por exemplo, os desastres que estamos a ver agora ligados à mineria ilegal na Amazônia. O garimpo, né? É o garimpo, por exemplo, que tem casos de desastres, pessoas que estão afetadas porque a água está contaminada, eles estão a deslocar para a violência do garimpo, etc. Então, tem uma crise que é ambiental, mas que é também ligada à violência, a diferentes coisas, não? Ou, por exemplo, nós temos muitos casos, bom, alguns casos de o barragem que está a estragar, que há todas as inundações provocadas por isso, ou desastres tecnológicos. E depois temos já o que chamamos violência, conflito, deslocamento de populações inteiras, e lá estamos a falar de crises que têm o conflito, a violência como origem. É que isso também é uma crise muito importante que está a causar mais e mais vítimas humanitárias hoje. Sim, aliás, tu dizias, não há desastres puramente naturais, mas podemos dizer que há desastres puramente humanos, ou seja... É verdade, sim, puramente. Não é? Há desastres que são mesmo só causados por nós, não é? É isso, sim. Sobretudo estas questões de violência e tal. Exatamente. É uma forma de classificar, é outra forma de classificar, podemos dizer, tem desastres que são rápidos e outros que são devagar. Quando estamos a falar de uma seca, por exemplo, uma crise alimentária ligada à seca, que temos mais e mais com as mudanças climáticas hoje, lá são crises de desenvolvimento devagar, lento. Mas temos desastres rápidos, temos, por exemplo, os ciclones, terremotos, que é rápido, então tens que atuar rapidamente, responder rapidamente para isso. No momento, sim, essa é uma categorização interessante também, não é? Porque o tipo de resposta que exigem também é diferente, não é? E qual é o papel da União Europeia nesta área? É direto, ou seja, através de meios próprios, é indireto, financiando agências? Como é que funciona na prática? Bom, tem direto, o trabalho meu principal aqui no escritório de ajuda humanitária aqui na América Latina é principalmente indireto, de maneira que nós estamos a apoiar, a financiar organizações que estão a trabalhar pela preparação a desastres. Okay. Nós, por exemplo, estamos a ajudar uma organização que está a trabalhar, por exemplo, na Bolívia, para incêndios, fogos florestais, que estão a afetar comunidades. Então, estamos a preparar as comunidades e a proteção civil, a defesa civil, lá, para poder responder. Okay? Mas é um financiamento, uma organização local que está basada lá para poder responder. Então, essa é uma coisa. Nós, por exemplo, na América Latina, o 18% dos fondos que estamos a passar, as organizações, são para preparação a desastres. O resto é para a resposta, mas 18% é para construir capacidades. Ok, interessante. Que pode ser capacidades locais, organizações locais, municípios, das autoridades locais, mas também dos governos, dos sistemas nacionais de proteção civil também. Ou seja, quase um quinto dos fundos da União Europeia para ajuda humanitária vai para a preparação. No caso da América Latina e Caribe. No caso da América Latina, exatamente. No caso dessa região, exatamente. É importante. Mas também a União Europeia tem a possibilidade de ajudar diretamente, de contribuir. Tem, por exemplo, o que nós chamamos o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, sim, e o CPM, já falamos aqui. Em inglês. Então, isso é interessante porque tem a possibilidade de esse mecanismo poder contribuir depois do que o desastre acontece, mas também antes, com missões de apoio técnico para poder construir capacidades. Por exemplo, no Cuba, na Havana, tem muitos prédios que estão em mau estado, porque são de prédios históricos que não foram reabilitados, estão em risco de colapso com o furacão. Então, eles demandaram apoio da União Europeia, da Proteção Civil, para formar como rescatar pessoas de estruturas colapsadas. Então, isso foi muito interessante, porque foi um curso, foram expertos europeus lá para formar autoridades locais de proteção civil cubana nesse sentido. Então, isso também é possível, ajuda direta. E depois, temos para qualquer, isso é uma coisa importante, qualquer operação de resposta para crises ou para resposta a desastres, tens que incluir a preparação na tua resposta. Ah. Como se faz isso? Por exemplo, se você pode responder utilizando as estruturas locais, e formando estruturas locais com essa resposta, está a reforçar as capacidades ao mesmo tempo que está a responder. Claro, sim. Ou seja, é obrigatório incluir na resposta a desastres medidas para reforçar a preparação futura. Sempre que é possível. Muitas vezes não é tão possível, porque é urgência, muito urgente, tem que fazer rapidamente, não pode construir, mas quando é possível fazer isso, é ter estruturas locais que você pode reforçar. Também é importante, por exemplo, se você vai construir ou vai facilitar a construção de um assentamento, um campamento de pessoas deslocadas, é importante que não esteja numa zona que está exposta no desastres, no inundações, etc. Mas isso é mais senso comum que outra coisa, mas é importante ter também essas coisas na cabeça quando está a dizer uma resposta. Sim, isso é interessante. É importante também para quebrar a relação de dependência dos países, não é? Porque se o país não constrói qualquer tipo de autonomia, vai estar sempre dependente de ajuda externa para combater esses desastres, sobretudo se for um país que esteja muito exposto, não é? É isso. Nós, por exemplo, podemos comparar quando aconteceu o Mitch, o furacão que afetou muito severamente a América Central faz 25 anos já. Foram muitas vítimas mortais. Tinhas muitas perdidas materiais, mas muitas vítimas mortais. Depois de muitos projetos, muitas iniciativas, precisamente para reduzir essa exposição, esses riscos, e para permitir às pessoas de evacuar e de responder. Tivemos, em 2020, Eta e Iota, dos furacões, da mesma intensidade, mesmo superior que o Mitch, mas o número de vítimas mortais foi muito inferior. Isso foi graças a todos esses esforços de preparação a desastres que tinha na população. Interessante, é muito interessante. Por exemplo, tínhamos no São Pedro Sula uma iniciativa para trabalhar com as maquilas, que são as indústrias de roupa, que são que estão a empregar muitas milhas de pessoas lá. Então, tínhamos um projeto lá, antes de Toyota, para que estas empresas privadas podiam responder como seus trabalhadores podiam evacuar, responder, capacitar toda a plantilla para fazer isso. Então, isso foi o que aconteceu com a Toyota. Todas as pessoas, trabalhadores das maquilas, habitantes das cidades, estavam melhor preparados, sabiam que tinham que evacuar no caso da alerta. Isso foi o que aconteceu. Então, foi isso, foi assim que pôde reduzir o número de pessoas afetadas ou vítimas mortais. Uma coisa que eu tenho curiosidade, quando vocês, quer dizer, pessoas como tu que atuam nesta área, que tipo de objetivos é que vocês usam para medir o vosso sucesso, não é? O vosso impacto? Não é? Vocês, a maneira mais fácil, mas que não é a melhor, é ter um objetivo só de fazer X, não é? Portanto, o objetivo é contribuir com X dinheiro ou construir X número de uma infraestrutura qualquer, não é? Mas, na verdade, o que se pretende é o impacto a prazo, não é? O que se pretende é o que tu descreveste agora, que é quando houver um novo furacão, ele ter um impacto diferente do que tinha tido o anterior, não é? Vocês conseguem usar métricas deste segundo tipo, não é? Que, no fundo, medem diretamente o vosso impacto, não é? Aquilo que se pretende? É uma boa pergunta essa, porque é verdade que quando nós estamos a financiar um projeto, nós podemos dizer, bom, conseguiram fazer uma política pública de preparação, este país, o município já tem um plano de evacuação, ou todo esse plano de contingência, tudo isso. Mas, verdadeiramente, a ideia seria poder medir o número de pessoas de menos que estão afetadas ou os danos materiais que estão a se fazer. Mas isso é muito difícil de comparar, porque o desastre nunca é a mesma coisa, nunca é o mesmo. Exato, sim. Então, é muito difícil saber. Eu pude te dar muitos exemplos, como esse que te estava a dizer de Toyota comparado com Mitch, etc. E podemos ver as tendências que têm na região. E podemos dizer, por exemplo, hoje, na região das Américas, que temos melhorado toda a parte que de as vítimas mortais, pessoas mortas ou feridas dos desastres. Isso é claro que isso é melhorado. Mas não nos termos de afetações materiais e perdidas que temos dos desastres. Isso ainda tem que melhorar. E isso é porque o trabalho de preparação se melhorou, mas temos também que trabalhar muito, e isso já não é o rolo de ECO, porque é mais trabalho de desenvolvimento, nas infraestruturas, nas edificações, prédios, etc., que tem que integrar o conceito de redução de risco de desastres. Porque se estás a fabricar uma infraestrutura, um barragem, um prédio, ou uma via de convoio, sem estándares de risco, lá está a favorecer a possibilidade de um desastre. Claro, sim. É lá que tem ainda muito, muito que a melhorar. Sim. Ou seja, vocês conseguem ter um impacto maior e mais controlado em questões como o número de vítimas, mas em questões como infraestruturas que dependem mais, por exemplo, da qualidade das instituições do país e dos serviços do Estado já é muito mais difícil porque, no fundo, depende menos de vocês, não é? Acho que tudo depende do país, mesmo a capacidade de resposta depende do país mesmo. Nós somos uma pequena gota no mar. Para fazer isso, mas é verdade que é relativamente mais fácil, no meu ponto de vista, preparar é que as pessoas sabem que vai chegar, se chega uma cheia, um enchente, tem que evacuar lá, é poder capacitar a proteção civil para responder e tudo isso. Mas o trabalho de mais estrutural, que as todos os prédios, os estándares de construção e tudo isso troca. Sim. Isso quer dizer que é muito, porque é verdade que é muito dispendioso, mas não tem resultados eleitorais, porque é uma coisa que você não vai ver pela que não fosse um mandato. Então, como você não tem claro que o desastre vai acontecer pelo que você é presidente ou alcalde ou o que seja, não tem muito rédito. Então, é por isso que é difícil convencer as autoridades também para investir nestas coisas que só é a muito longo prazo. Sim. Esse é um excelente ponto. Não é? Aliás, essa é uma dificuldade, enfim, das políticas públicas em todas as áreas, não é? É verdade. Quando é algo que não tem um impacto direto e que tem um impacto visual, desfasado no tempo, não é? É muito mais... Ainda há que já não sei com quem é que falava recentemente que dava o exemplo. Tu, só um político, por exemplo, entre mandar construir uma escola nova ou reabilitar uma escola que já existe, não é? Melhorá-la. E fazer políticas de educação mais pensadas, por exemplo, os incentivos são para escolher o primeiro, não é? Porque o primeiro, como tu dizias, tem um impacto imediato, não é? E o segundo tem um impacto indireto, tem um impacto difícil de medir, tem um impacto a prazo, não é? E pronto, nestas situações é um dilema que vocês têm também. E tens algum... Estava a ouvir, estava a pensar. Consegues partilhar casos de países concretos, bons exemplos e maus exemplos, ou seja, em que nos últimos anos isto tenha corrido muito bem, apesar destas dificuldades, não é? Que se tenha conseguido melhorar muito a capacidade, mesmo a este nível mais estrutural, com efeitos indiretos, e outros países onde, se calhar, ao contrário, as coisas não correram como vocês estavam à espera? Sim. Há um exemplo que eu gosto muito no Brasil. Um dos desastres recentes mais graves da América do Sul aconteceu nas montanhas do Rio de Janeiro, na zona serrana, que se chama Petrópolis, Teresópolis, toda aquela zona. Tinha 900 mortos. Então, nós tínhamos um pequeno projeto para colaborar, contribuir com a resposta que tinha feito a Proteção Civil, etc. Isso foi quando? Isso foi no ano 2012, uma coisa assim. Então, nós ficamos a ver que tinha possibilidade as comunidades de reforçar as suas capacidades. Que a Proteção Civil tinha um lado forte, tinha boas capacidades, mas não tinha essa ligação com os bairros mais vulneráveis, que são os bairros das favelas e bairros que ficam nas costas das montanhas, que ficam mais expostos. Normalmente, sempre dizemos que as pessoas vulneráveis são as que mais pagam os desastres, porque estão a ficar nas partes mais vulneráveis expostas. Não? Exato. Então, nós fizemos um pequeno projeto com as comunidades lá para vincular, para eles ficarem preparados e ficarem em contato com a Defesa Civil. Eu me lembro a primeira reunião, eu estava lá, a primeira reunião da Defesa Civil que chegou na comunidade, a gente da comunidade não entendia, que está a fazer isso aqui e tal. Então, mas poucos, foi muito interessante de ver como a Defesa Civil estabelecia esse contato e a comunicar. E como falavam, por exemplo, onde que vamos pôr a sirene de alarma, ou alerta, onde que é melhor de fazer cursos de primeiros socorros para a população, para poder dar no primeiro momento quando está a fazer e tudo isso. Então, 2 anos depois, as mesmas enchentes foram a acontecer nos mesmos lugares. E a Defesa Civil do Rio de Janeiro, do Estado estadual, quando estava a ver as estatísticas dos efeitos, viu que só 3 municípios não tinham mortos, não tinham vítimas mortais, e não sabem por quê. Foram lá e foram ver que a causa era que tinha um pequeno projeto que nós tínhamos financiado, onde as comunidades tinham preparado, tinham evacuado, tinham preparado essas vítimas para proteger. Quando a Defesa Civil estava a chegar, já as pessoas vítimas tinham atendido o primeiro socorro, estavam preparados, tudo estava bom. Então, eles foram ver-nos e quiseram fazer um outro projeto para replicar tudo isso no todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é o que nós estamos a buscar, fazer uma pequena experiência, porque o orçamento que temos é muito pequeno, mas pode inspirar a replicação. É finalmente um modelo que se fez, que é o NUDEC, o Manual para as Comunidades de Defesa Civil. Então, isso foi depois replicado no todo o estado e foi apresentado também no Conselho Federal de Defesa Civil do Brasil, a nível nacional. Então, é um bom exemplo de como uma pequena coisa comunitária que podes fazer, finalmente podes salvar muitas vidas com isso. Sim, esse é um grande exemplo, né? Porque, no fundo, a massa é um pequena, mas como impactava logo a resposta inicial ao desastre, teve um impacto em termos de vidas, não é? Quer dizer, de bem-estar gigante. Então é engraçado. Eu ouvir-te escrever isso, a pessoa é tentada a pensar, bom, então mas se é assim tão fácil, devia acontecer mais vezes, não é? Porque é que isto é uma exceção? E porquê é que tu achas que isto ali correu tão bem? Ou seja, que condições institucionais, sei lá, sociais é que havia ali que permitiu que esta pequena mudança, mas que se calhar não era assim tão fácil de ocorrer ali, tivesse ocorrido? Bom, neste caso, acho que tinha uma possibilidade, era que as comunidades estavam já muito organizadas. Então, quando você está a ver que tem comunidades muito organizadas, já só é pôr um ingrediente mais que a preparação a desastres. Exato, mas a estrutura já existe. E depois também tem uma instituição como a Defesa Civil do Rio de Janeiro, que é forte, não é comparável com outros estados, então é muito interessada também a ter bons impactos e bons resultados. Então lá tens uma combinação. Normalmente essas coisas tens que encontrar bons condimentos. Sim, já só faltava esse ingrediente, no fundo, não é? Na parte da comunidade, na parte da instituição, é tudo isso, então, para que depois tudo pode funcionar. Sim. Ou seja, este é um caso em que tu tens orgulho e olhas para trás e é um caso que correu muito bem. Há casos no sentido contrário? Ontem, por exemplo, estamos a falar num caso que era terrível, um mau exemplo. No norte do Peru, onde tem esse fenômeno do Niño. Do El Niño? Sim, El Niño, não sei se chama ou no português na criança, mas em espanhol. Não, estás a falar da tempestade. Sim, a tempestade. Sim, curiosamente chama-se El Niño também, não é? Ou seja, eles não traduziram. Sim, não é verdade, porque também não, em inglês El Niño is not the child. Exatamente, exato. Então, El Niño, então, temos uma parte que foi muito afetada no norte do Peru, faz 5 anos, mais ou menos. Então, depois, muitas instituições locais construíram os refúgios ou albergues para as pessoas ficarem afetadas por outro Niño, mas eles fizeram esses refúgios, os albergues, em zonas inundáveis. Então, finalmente, está-se a dizer como é possível que depois de ter um desastre assim, não está a fazer, a planificar os albergues, os prédios, considerando os riscos e os mapas de riscos, análises que tem que fazer. Pois, e como é possível? Isso é muito é boa pergunta, não sempre. Acho que uma das razões é muitas vezes a rotação das autoridades. Então temos um problema sério na América Latina, que tem rotação de autoridades, não somente de autoridades políticas, mas também autoridades técnicas. Isso não é bom. Que o pessoal técnico que já sabe, conhece como é que tem que fazer as planificações dessas coisas, está a rotar depois também das cada eleições, diz que a pessoa nova não sabe o que aconteceu, não tem traspasso de poderes de uma coisa a outra, então de conhecimento, e finalmente se faz coisas, tem que começar de zero. Ok, temos que sensibilizar tudo isso, então. Uhum. Pois, exato. Ou seja, há cargos, funções que eram supostas ser técnicas e que acabam por mudar consoante os ciclos eleitorais, como acontece com as funções políticas. Exatamente, esse é um problema. Uhum. E é um problema nessa zona também, ou seja, há países onde há uma politização desses cargos, mesmo de cargos técnicos, que faz com que depois eles mudem com o seu partido estar no poder, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, claro, não é? E para vocês, é como tu dizias, voltar a pôr as coisas na estaca zero, não é? Sim, não é verdade. Tens que começar ainda mais uma vez. É Sim. Um bocadinho frustrante, às vezes. Sim. O que estamos a tentar é de tentar que isso fique política pública. Então, quando fica já política, fica negro, preto sobre branco, então lá uma pessoa que, mesmo assim, é nova, pode fazer. Por exemplo, exemplo também a iniciativa de hospitais seguros do OPS, da Organização Mundial da Saúde. Tem uma iniciativa de hospitais seguros que podem... É muito importante ter um hospital funcional depois de um desastre, porque é lá que vão chegar todas as pessoas que estão afetadas. Mas, muitas vezes, os hospitais ficam afetados por terremotos, inundações, tudo isso. Então, tem uma política pública de hospitais seguros, que nós contribuímos com a Organização Mundial da Saúde. Então, isso se fez política pública em muitos países da América. Então, isso faz que tenha uma melhoração constante e que é resiliente, porque mesmo se tem trocos, tem mudanças políticas, como eleições, etc., pelo menos com uma política pública já adoptada, Então isso vai continuar a melhorar. Sim, isso é interessante, não é? Ou seja, a vossa maneira de responder a este desafio, que surge quando vocês estão a interagir, sobretudo com instituições públicas a nível local, a vossa maneira de responder a isto é ir ao nível mais alto e conseguir que aquela política pública seja, em última análise, tornada lei, não é? E, portanto, passa a ser estrutural e deixa de estar... Exatamente. Ou seja, vão o mais possível à origem, digamos assim, do processo de decisão política. Sim. Muitas vezes é uma questão também de comunicação entre um nível nacional e nível local. Tínhamos um projeto precisamente há muito tempo também no Peru para possibilitar que tenha desastres ao nível local, como sempre acontece no nível local, mas autoridades locais não sabiam, estavam muito confundidos em como obter recursos do Estado Nacional, que existiam para responder, mas eles não sabiam como podia aceder a esses fundos. Então, tinha um projeto simplesmente para conectar os dois níveis, levar as pessoas do nível nacional para explicar aos níveis locais, diferentes partes vulneráveis, como é que tem que fazer no caso do desastre, tudo isso. Então, finalmente, depois desse projeto, tinha muito mais fundos que antes existiam, mas não estavam utilizados, mas depois sim estavam utilizados, porque existiam e autoridades locais já sabiam como podiam aceder a esses fundos. Isso é extraordinário. Muito pouco dinheiro de um projeto como esse só para fazer isso. E foram vocês que fizeram isso? Nós apoiamos isso, sim. Isso é extraordinário. Porque muitas vezes uma pessoa de fora está a ver uma coisa que tem... Exato. Não, está a dizer, não, aqui é um pequeno projeto só para... É muitas vezes uma questão que a pessoa nacional não tem recursos para viajar no local, porque no entanto tu somente vais pôr um pouquinho, uns poucos euros para fazer isso, para que eles possam fazer, isso já mete uma mecânica que vai funcionar sozinha depois. É engraçado porque uma parte do vosso trabalho é resolver problemas que em retrospectiva são simples, né? Mas que não se resolveriam, não é, sem intervenção. Isso é engraçado. Nós já falamos aqui de vários tipos de atividade que a União Europeia tem para melhorar a preparação dos países. Já fomos falando aqui de várias, até a propósito destes casos, mas vale a pena, se calhar, organizá-los, não é? Já falamos aqui da melhoria da capacidade da proteção civil, dos hospitais, resposta direta às catástrofes. Quando te perguntam, ou se alguém te perguntasse quais são as principais atividades, até se calhar em termos de fundos gastos, não é? De orçamento, o que é que tu respondes? Ou seja, quais são, assim, visto de cima, quais são as principais atividades que vocês têm nesta área? Para a preparação? A forma de trabalhar é sempre como as autoridades e organizações locais. Mas pronto, o conteúdo dessas formações, por exemplo, muitas vezes é os sistemas de alerta precoce, por exemplo. Um sistema de alerta precoce, por exemplo, na semana passada, tenho visitado um projeto muito interessante de um vale de Honduras, que está sempre muito afetado por inundações, de furacões, etc. Ou não de furacão, simplesmente por chuva extensiva. Então, tem um projeto que é um sistema de alerta precoce, consiste a instalar estações de medição do nível do rio nas diferentes partes estratégicas. Estão conectadas a um central de análise de nível para poder advertir as pessoas que estão embaixo do rio, que podem ser afetadas por inundações. Então, esse projeto conseguiu que as autoridades locais sabiam 19 horas antes da inundação acontecer que a avenida estava a chegar, querendo. Então, tinha 19 horas para organizar evacuação, resposta, etc., para fazer. Pois, é uma diferença gigante. Isso é importante, não é um exemplo. Outro exemplo é os planos de contingência. Planos de contingência é simplesmente um plano que você vai fazer numa comunidade, num município, num país, para poder responder, no caso, tem um plano de contingência para responder a inundações, para responder ao Niño, para responder a terremoto, etc. Então, o plano de contingência é simplesmente um protocolo que vai te dizer quem está a fazer o que coisa a cada momento, quem tem a responsabilidade, como vai fazer. Isso é muito importante. Implicar as diferentes instituições, pessoas da comunidade, etc. Tudo isso. Sim. Isso não antecipa o desastre, mas torna-te muito mais rápido a reagir e mais eficaz quando ele surge. Exatamente. E depois também, obviamente, tudo o que é sensibilização das populações, porque, como eu estava a dizer antes, são as populações as que têm que responder de si mesmas para evacuar, para saber que têm que... Por exemplo, as pessoas discapacitadas, eles têm problema para ser evacuado. Então, o que vai fazer você como sua mãe, que está discapacitada, seu irmão, tudo isso? Tem então, problemas de mobilidade, como, como vamos fazer nas escolas? O que acontece com as crianças que estão nas escolas, quando está a acontecer isso, que vão evacuar, onde que vai ficar, tudo isso. Mesmo para coisas naturais, como estamos a dizer, mas também nas escolas que estão nas zonas de conflito, como na Colômbia, os estudantes têm que saber o que vão fazer se estão a ouvir tiros afora ou grupos armados que estão a aturar a escola. Não? Por exemplo, ficar preparado para antes. Tudo isso sensibiliza a sua comunidade, sensibiliza a sua das pessoas. Outro aspecto interessante, estamos a trabalhar ultimamente os sistemas de proteção social. Temos muitos países que têm sistemas de proteção social que estão a distribuir bônus, fundos, recursos para as pessoas mais vulneráveis. Ah, não? Por exemplo, para as pessoas, vamos dizer, num país, tem pessoas que são, não sei, que tem só um membro da família, uma família monoparental. Uma família monoparental está a receber uma ajuda do Estado para isso, ou se tem um filho que é discapacitado, tem uma ajuda para isso. Isso é um sistema de proteção social. Mas o que é que isso tem a ver com os desastres, com as catástrofes? Então, esses sistemas podem ser muito úteis se na sua base de dados pode-se introduzir a variável de afetados por desastre. Ah, se você tem uma base de dados de pessoas vulneráveis e você tem uma zona que está afetada por desastre, você sabe essas pessoas vulneráveis que estão a ficar aqui perto do rio, elas são as primeiras pessoas que têm que ser ajudadas no caso do desastre. Então, esse sistema de proteção social vai se adaptar para poder ajudar antecipadamente a essas pessoas. Então, isso é interessante porque é uma capacidade que o Estado tem. Por exemplo, no Peru, hoje, tem um novo decreto que foi conseguido depois de um projeto que fizemos com eles, é o sistema de proteção social agora faz parte do comitê de emergências, de urgências, para poder responder. Eles estão a fazer um sistema que se adapta aos desastres, de forma que pode ajudar, por exemplo, passar efetivo, recursos, etc., a famílias vulneráveis que são afetadas por esses desastres. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. É interessante porque, vendo de fora, a preparação para catástrofes, para desastres, parece basicamente uma coisa só, mas na prática são muitas coisas, não é? Sim, é verdade, sim. Afeta muitas coisas. Entre ser capaz de detectar o desastre iminente o mais cedo possível, à capacidade de resposta das forças locais ao desastre, à parte social, à questão das comunidades locais, é engraçado, há uma série de aspectos e, na verdade, a resposta aos desastres vai acabar por ser quase definida. Eu não sei se vocês olham assim para a coisa, mas eu diria que, na prática, a capacidade de resposta é definida pela pior destas componentes, ou seja, é a pior das componentes que vai determinar a capacidade de resposta, não é? Porque se tu até podes ser muito bom em várias, não é? Mas se não tens um sistema de alerta precoce adequado, não é? Não sirve, é verdade. Não serve, não é? Partes logo em desvantagem. Sim, sim, sim. Isso é verdade. Então, o que chamamos, não sei se em espanhol, é cuello de botella, não sei se colo de garrafa. É, bottleneck. Literalmente é um gargalo. Neste contexto, na prática, deve-se dizer qualquer coisa como um estrangulamento. A analogia é com uma fábrica, não é? Como se fosse uma fábrica que há ali um ponto que não tem a mesma capacidade de processamento. E é isso que vai determinar a tua capacidade efetiva, não é? E neste caso é parecido. Outro exemplo é também o preposicionamento de estoques, preposicionamento de materiais e equipamento, porque muitas vezes tem uma grande catástrofe que, por exemplo, não tem suficiente material para poder prover as pessoas, por exemplo, o cloro para tratar a água contaminada por as inundações, ou plastic sheeting para cobrir pessoas poder ficar refugiadas da chuva e tudo isso. Então, muitas vezes não tem suficiente para poder responder. Então, ou não tem possibilidade de poder explicar esses materiais. Então, por isso nós também estamos muitas vezes a preposicionar esses materiais para poder responder mais rapidamente. Se já está perto, já está preparado, está pronto o material lá para poder transportar diretamente quando o desastre chega. Sim, lá está outro bottleneck, né? E é engraçado porque isto tem uma componente logística de gestão de operações forte. É verdade, sim, sim. Muito importante. A logística é fundamental. Olha, tu há bocado tinhas falado dos fundos que existem da União Europeia para esta área e falaste daquele número dos 18%, portanto quase um quinto dos fundos da União Europeia vão para, na América Latina e no Caribe. Na América Latina, sim. Na região em que tu estás, vão para esta preparação. Sim, é verdade, sim. Sim. Tens uma ideia que nos possas dar dos fundos a nível global, ou seja, de quanto é que a nível global, ou seja, a nível do globo, vão para esta área e mais ou menos da repartição por países, da evolução ao longo do tempo, não é? Tens algum retrato que... Não, mas a nível global eu sei que temos duas partes. Temos uma parte que é o que chamamos no inglês Target Disaster Preparedness, o que é especificamente para isso, que mais ou menos estamos a falar de uns 70 milhões de euros por ano, okay? Mais ou menos. Mas temos uma parte muito importante que é o que te estava a falar, que é a preparação de desastres integrada na resposta. Ah, ok. Que, então, isso é muito difícil de quantificar. Claro, agora pois. É impossível saber, porque um está integrado e muitas vezes na maneira que você está de responder são atividades específicas. Às vezes são atividades específicas, outras vezes é simplesmente a maneira de responder quando construís capacidades. Então, é muito difícil de saber o engajamento orçamentário. Ou seja, estes 70 milhões são o montante que vai para países que não está neste momento a lidar com catástrofes, não é? Sim, sim. Não, é que os que estão a lidar com catástrofes recebem esses montantes já, no fundo, acoplados à própria resposta, à própria ajuda, não é? Normalmente, estes fundos, sempre todos os fundos da ECO, são para a população, esses países que são mais vulneráveis. Uhum. O que tem mais risco? O risco está a depender uma parte da capacidade, então tem pouca capacidade ou precisa de reforço das capacidades. De outra parte, é a vulnerabilidade, então tem que acontecer, tem que ter uma possibilidade de que se que vai acontecer esse desastre. Não vou fazer preparação para terremotos num país de África que não está afetado, tem que localizar tudo isso. Mas também depende da vulnerabilidade das pessoas. Como estávamos a dizer, uma pessoa que ganha muito bem sua vida, em geral, é menos vulnerável para um desastre que uma pessoa que está a rasca, como disse para você. Então, acho que é importante considerar vulnerabilidade, capacidade e risco para saber onde é que esses fundos vão. Mas, obviamente, claro, esses fundos têm que ir onde o risco está mais. Quer dizer, mais vulnerabilidades, menos capacidades e mais ameaça. Exatamente. Olha, nós já falámos aqui de alguns países, de casos que tu conheces. Já falámos do Brasil, já falámos do Peru, pelo menos. Há outros países de que gostasses de falar, no fundo, em que tens estado ativo nos últimos anos e que, por um lado, preenchem os critérios de estar nesta situação que tu dizias, não é? De vulnerabilidade e de falta de capacidade, e que, por outro lado, que se tem feito muito, que a União Europeia e a ECO, em particular, têm feito muito nos últimos anos? Sim, bom, temos que, por exemplo, na região que eu conheço, que estou a gerar, temos, como eu tinha falado, países como Colômbia ou Venezuela estão afetados por outro tipo de crises. No Colômbia está afetado por uma crise do conflito armado. Então, lá tem trabalho também feito nesse senso. Já agora explica um pouco o conflito na Colômbia, para quem está a ouvir. Sim, o conflito na Colômbia, hoje temos muitas partes dos territórios que estão controlados com presença de grupos armados. Então, os grupos armados estão a batalhar entre eles, mas também com o Estado. Então, estes enfrentamentos fazem que a população fique afetada por isso. Então, tem muitos casos de pessoas que são ameaçadas, afetadas por a violência, então tem que fugir. Ou tem que fugir, em muitos casos, são casos de deslocamento. E nos outros casos, tem casos de confinamento, onde os grupos armados não estão a deixar as comunidades, os vizinhos, sair da sua comunidade a fazer suas atividades normais. Então, essas são consequências humanitárias de um conflito, da violência. Então, isso é muito importante, estar perto dessas pessoas para a sua proteção, para estar preparadas para isso, assistência às pessoas que são deslocadas, mas muitas pessoas são obrigadas a sair da sua casa por uma ameaça de um grupo armado, por um assassinato, por uma coisa assim. Eles ficam num estado muito fraco de saúde mental, mas também material, porque deixam tudo o que têm na sua comunidade e não têm nada, e ficam na outra cidade que eles não conhecem, sem nada, sem nenhum tipo de assistência. Então, eles têm uma assistência humanitária de apoio para essas pessoas, nesse caso. Então, esse é o caso do Colômbia. No caso do Venezuela, é um caso diferente. Tem também problema de violência, mas também tem problema do colapso do sistema de educação, do sistema de saúde. Então, precisa de reforçar os sistemas para poder que as pessoas tenham o mínimo de acesso para os serviços de saúde, etc., não? Por exemplo. O que é que vocês têm feito concretamente na Venezuela? Bom, na Venezuela tem ações de apoio nos hospitais, de apoio a atividades de nutrição, de malnutrição. Tem muitas crianças que são afetadas pela malnutrição. Ações também de apoio para caso de educação em emergências, para escolas que ficam sem professores, sem meios, ou crianças que não vão à escola porque não têm meios, porque não têm possibilidade. Diferentes ações que estão a se fazer lá. Mas no caso de preparação é mais difícil, porque estar preparado para isso é mais difícil. Sim, sobretudo quando o problema é de falência dos serviços do Estado, não é? Isso em si mesmo cria dificuldades para melhorar a preparação, não é? Porque a preparação implica, pressupõe que esses serviços do Estado estivessem funcionando. Mas também, nesse caso, quando tens uma vulnerabilidade assim, a exposição para desastres é maior. Então é importante também trabalhar como lá nas capacidades de autoridades e capacidades das comunidades para poder responder nesse caso, porque a vulnerabilidade é maior. No caso do Equador, hoje também está a aumentar a violência. E isso é importante, temos que também considerar isso, não? Por exemplo, na costa do Pacífico do Equador, tem fechado muitas escolas pela causa da violência. Então, lá começa a haver consequências sobre as pessoas, comunidades, as crianças, tem que ficar isso. Então, Isso tem que olhar também para lá, para ver como você está preparado para essas coisas de combinação de violência e também possibilidade de desastres. Exato. Tens muito com o que te entreter. Sim, é muito, sim. Não, não está para aborrecer. E no caso de Bolívia, tem um caso muito interessante também, não? La Paz, que é a capital, não é a capital oficial, mas é a cidade mais importante de Bolívia. Lá tem o 70% de prédios estão numa zona que está exposta a desastres. Principalmente deslizamento de terras. 70%, incrível. 70% da paz está no Nova. Então, lá nós tínhamos trabalhado como uma organização para fazer um sistema de alerta precoce, como eu tinha falado antes. Um sistema de alerta precoce muito científico, muita tecnologia para deslizamento de terras. Um dia eu recebo uma chamada dessa organização que está a me dizer: Álvaro, o sistema de alerta está a dizer que nestes dias vai ter deslizamento num bairro que tem 1.000 casas, tem 5.000 pessoas, 1.000 casas que vão se afetar. Então, precisamos recursos para poder deslocar essas pessoas, evacuar e tudo isso. Então, ele diz, bom, nós temos esta facilidade de financiação, mas somente em caso de desastre, não antes. Mas você pode enviar esta proposta de projeto, mas tem que mencionar que o desastre é iminente. Vamos ver se funciona. Então, eles enviaram a proposta, foi aceitada, eles conseguiram evacuar a população nos centros que eles construíram com os fundos da União Europeia. E o dia seguinte de fazer a evacuação, o deslizamento de terra chega e leva embora essas 1.000 casas. Bem, incrível. Nenhuma vítima mortal, nenhum morto, todas as pessoas estavam no centro. Então, era... Bem, incrível, essa história é incrível. Era bonito ver as pessoas, obviamente, tinham perdido suas casas, mas tinha salvado as suas vidas. E eles estavam lá com as suas crianças nos parques que tínhamos montado, tudo isso estava pronto. Essa história é incrível. Existe, é possível encontrar isso na net? Ou seja, saiu algum artigo sobre isso? Posso buscar, posso enviar, sim, essa coisa. Pois não, essa história é incrível. Quer dizer, porque é mesmo daqueles casos em que tu percebes claramente o impacto e ainda por cima o impacto ocorre de um dia para o outro, não é? Mais um dia e as pessoas tinham ficado ali. A questão antecipatória que chama. Sim, exatamente. Sim, sim. Antecipatória por pouco, não é? Antecipatória. O limite. In extremis, não é? In extremis. Olha, Álvaro, foi uma bela conversa. Gosto de terminar estas conversas, e como tu conheces bem o tema, perguntar um pouco em relação às perspectivas futuras. O que é que tu achas que aí vem? O que é que tu esperas? O que é que são pontos de interrogação? O que não é óbvio? Quer dizer, nós aqui falámos de que as catástrofes, neste sentido lato, como vocês as definem, que incluem não só catástrofes naturais, mas também causadas pelos seres humanos, né, que têm aumentado, a resposta também tem aumentado. A União Europeia já tem aqui um bom financiamento nesta área, embora possa ter mais. Tem-se feito muita coisa. Aliás, este exemplo que tu acabaste de dar no final é um bom exemplo de muitas coisas que têm sido feitas, ou o caso do Brasil que falámos, mas também existem desafios na prática que muitas vezes impedem as coisas de serem feitas, não é? Portanto, nós fomos falando aqui de uma série de coisas. O que é que tu esperas para o futuro? Quer dizer, o que é que, sei lá, daqui a 10 anos, o que é que será diferente no retrato, na imagem daqui a 10 anos, face a hoje a este nível de tendências, de monta de financiamento, dos desafios que existem? O que é que tu achas que aí vem? Bom, acho que com a situação de agora não permite ser muito otimista. Acho que as mudanças climáticas estão a fazer que os desastres vão aumentar. Se não fossemos, não é? A tendência vai ser isso. E mesmo se os fundos para a preparação humanitária aumentam, não vai ser suficiente. Isso é uma coisa que estamos a ver já agora. Que temos cada vez mais fundos para ajuda humanitária, mas o problema é que as necessidades estão a aumentar muito mais que os fundos. Então, a brecha que tem entre os fundos, os recursos para preparação humanitária e as necessidades está a agrandar isso. Então, acho que a única forma é trabalhar juntos para ter mais eficiência, ser muito conscientes do que está a acontecer. E como estava a dizer antes, temos que convencer todas as autoridades dos diferentes níveis que têm que integrar nas suas políticas, na sua planificação, isso para poder diminuir isso. Porque senão, se continuamos a fazer, a construir, a planificar, a fazer ações ignorando isso, as perdidas vão ser maiores. O que está dizendo o UNDRR, a Organização das Nações Unidas, está a dizer que quando uma pessoa vai invertir $1 na preparação, vai deixar de gastar $7 na resposta. Uhum. É muito mais barato invertir na preparação e na redução de desastres que na resposta, que é muito caro e tem muita coisa que não pode se recuperar, como é a vida das pessoas. Sim. Aliás, a preparação, de certa forma, é a maneira de quadrar este círculo, não é? Entre o aumento das catástrofes maior do que o aumento do financiamento, não é? A única maneira de tu conseguires eliminar este gap, que embora o financiamento esteja a aumentar, é crescente porque as catástrofes aumentam mais, a um ritmo maior ainda, é basicamente com preparação, não é? Basicamente preparação e redução, não somente preparação, mas também redução, que é o que estamos a falar antes, também quando estamos a falar de planificação, de desenvolvimento, tudo isso, tem que integrar isso. Isso vai além de preparação, isso é mais fazer uma planificação e prevenir que isso vá acontecer. Então, Exato, boa. Olha, ótima maneira de acabarmos. Álvaro, obrigado, foi uma ótima conversa. Obrigado, José. Se tens mais questões, estou aqui. Podes me ligar. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.